Nesta manhã, eu ministrei uma palavra sobre amizade. Como o reino de Deus está vinculado a um elemento do caráter de Deus que pode ser visto e expresso na nossa dimensão como amizade. Nós herdamos muito do relacionamento de igreja como um relacionamento religioso, eclesiástico, litúrgico, organizacional, mas o que o Senhor quer é um relacionamento de amizade. E todas as vezes que eu fico pensando na nossa comunidade, na nossa igreja, alguns aspectos como esse auditório ou como os pequenos grupos, o Senhor sempre me fala sobre realmente uma caminhada mais próxima de amizade. O Senhor sempre me mostra como que Ele tem nos conduzido de tal forma que algum crescimento não comprometa o que Ele quer que a gente alcance, nós ainda não alcançamos. Então, quando eu vejo, nós conversamos com alguns pais sobre os nossos filhos, e quando eu vejo os nossos filhos crescendo juntos, isso não tem preço. Mais vale nós estarmos construindo a história juntos, a história dos nossos filhos, nossas famílias, do que só um grande auditório, um grande evento, um número grande de pessoas. O Senhor quer que a gente invista cada dia mais em relacionamentos, em amizade. E eu fico avaliando, não apenas aqui no projeto, mas em muitos lugares, a gente perde muitas pessoas. Simplesmente porque muitos ainda não entenderam o que é uma amizade. Irmã Conceição, a senhora pode fazer o que for, mas a senhora pertence a nós por um vínculo de amizade. Não é que a senhora fez nem vai fazer, mas eu estou dizendo que... De vez em quando, assim, algumas coisinhas, mas a gente já tem a senhora como... Faz parte, irmã Conceição. Eu imagino que eu também faço algumas coisinhas e a senhora também não desiste de mim. Assim, tantos irmãos. Eu estava orando ao Senhor certa vez e clamando ao Senhor por um caso específico, por um casal específico, por uma questão específica, e o Senhor foi me mostrando como aquela pessoa, numa situação tão distinta, precisava de ajuda, porque aquela pessoa nunca tinha recebido de pai e de mãe nenhum referencial de amizade, de fidelidade. Aquela pessoa nunca tinha recebido de pai ou de mãe um ensino, uma semente de que, na hora em que as coisas não estão boas para mim, eu permaneço, eu me esforço. Aquela pessoa não tinha recebido de pai, de mãe, nenhum ensino, nenhum exemplo de que quando as coisas não estão boas para mim, ou quando a luta é muito violenta, eu não vou embora. Eu como mais um quilo de sal juntos. E o Senhor foi falando comigo, você prestou atenção na história familiar dessa pessoa? É por isso que essa pessoa não consegue permanecer, prevalecer, perseverar em meio a essas lutas que ela está vivendo. E a primeira escolha dessa pessoa é fugir para um novo caminho. Eu não quero ministrar sobre isso novamente. Você vai ter durante a semana à disposição no site essa palavra sobre amizade no reino de Deus, sobre a amizade segundo o padrão de Deus. Sobre um gráfico que eu já venho ensinando há alguns anos aqui, sobre amizade, relacionamento, aliança, e você vai ter isso no site. Eu realmente me preparei e havia decidido repetir a ministração nessa noite, devido à importância desse assunto para nós, para cada um de nós. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me incomodou, ele foi me mostrando que não era para ministrar essa palavra, que era para ministrar essa outra palavra que eu vou compartilhar com vocês. E o culto vem sendo uma comprovação do que o Espírito Santo está fazendo. Então, eu incentivo você a ouvir essa ministração sobre o reino de Deus, sobre a amizade, sobre Deus como amigo, sobre o padrão dos relacionamentos em família, no casamento, no ambiente de trabalho, na vida da igreja local, na vida da vizinhança, que diz respeito a uma característica divina chamada amizade. Você tem a oportunidade de ouvir isso na internet. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Eu quero dizer que esse é um daqueles cultos em que o Senhor está nos levando a cumprir a função que Ele nos deu como igreja nesse lugar, nessa cidade, com muita clareza. Todas as vezes é o cumprimento de uma função, mas hoje de uma forma muito viva, muito, muito nítida. E o texto de Gênesis capítulo 6 diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Primeiro, esse é um fato da história do homem e que só foi deixado registrado no texto bíblico porque, entre inúmeros outros fatos, obviamente a maioria dos outros não eram desse tamanho, mas entre incontáveis fatos da história do homem, Deus selecionou alguns, um deles este aqui, para nos ensinar algumas coisas. Então, o texto do dilúvio, obviamente, também o acontecimento do dilúvio, foi introduzido e deixado por Deus para nos ensinar algumas coisas. Quando lemos esse texto na Bíblia, nós podemos ler da seguinte forma: Deus deixou esse texto para que todas as vezes que eu leia entendendo a história, o caminho do homem, o caminho de Deus com o homem na terra, o procedimento que eu devo tomar e o que Deus quer comunicar a nós. Toda vez que nós lemos esse texto, nós podemos entender: o homem sem Deus abre brecha, sua própria natureza pecaminosa é suficiente para ele se corromper de forma absoluta e Deus intervir com juízo. É simples lermos o texto, o episódio do dilúvio, dessa forma: toda vez que a iniquidade vem e cresce, o juízo de Deus vem. É uma forma de nós lermos esse episódio, de entendermos por que que Deus deixou ele aqui, para que eu e você saibamos que todas as vezes que a iniquidade prevalece, o juízo de Deus vem. Existem coisas aqui que eu não tenho como explicar, ninguém tem como explicar. Como explicarmos os filhos de Deus e as filhas dos homens e os gigantes? Ninguém sabe explicar isso. Nós podemos tecer inúmeras linhas, teorias, imaginar algumas coisas, mas não dá para saber. Outro versículo aqui que não dá para entender de forma alguma. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, de ter feito os animais, os répteis. Não dá para a gente entender isso. Não adianta, não precisa caminhar tentando entender isso. No céu, eu e você vamos poder sentar com o Pai e dizer: Pai, me explica o que foi que aconteceu ali em Gênesis 6. O que realmente o Senhor estava dizendo através do texto com se arrependeu de fazer o homem? Mas eu posso pensar numa coisa. Eu posso, por temor, ler o texto da seguinte forma: Deus, aconteceu alguma coisa tão violenta que o Senhor se manifestou de uma forma que eu não alcanço, eu não entendo, não tem explicação entre nós. O nível de iniquidade era tão violento que o Senhor interviu sobre a terra, interveio sobre a terra, e o Senhor acionou sua justiça e trouxe o dilúvio. Mas há um detalhezinho nesse texto que nós lemos que faz toda a diferença. Então decidiu Deus destruir o homem, os répteis, os animais, as aves. Deus decidiu destruir, mas não destruiu porque ele encontrou Noé. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então o Senhor disse: ao invés de destruir tudo, eu vou salvar um homem e uma família, e eu vou levá-lo a construir uma arca, e eu vou começar tudo de novo a partir da sua família, Sem, Cão e Jafé. E você vai lá estudando a história da humanidade, você descobre que desses três vêm todas as nações da terra. E o texto é claro: Deus achou graça aos olhos de Noé. E o texto dá mais detalhe, que diz que Noé era justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. A terra estava corrompida, a maldade era muito grande, mas o Senhor mudou ou estabeleceu o seu plano dessa forma por causa de um homem íntegro. De novo, nós precisamos ler esse texto, trazendo como um template, trazendo como um padrão, trazendo como um ensino formatado, facilitado de Deus para nós. Todas as vezes que a iniquidade prevalece, Deus vem com justiça. E todas as vezes que a iniquidade prevalece, Deus tem que vir com justiça. Se um homem se levantar diante de Deus, o Senhor pode exercer misericórdia. Nós vemos que depois de Noé, depois de Sem, Cão e Jafé, os homens continuam se multiplicando e se levanta Nimrod, e a terra e os homens já estão de novo corrompidos, e eles tentam levantar a Torre de Babel. O Senhor de novo intervém com a sua soberania e ali espalha as nações por sobre a terra, estabelece os idiomas, as linguagens distintas. E a verdade é que o homem continua, e lá na frente o Senhor tem de novo que intervir em Sodoma e Gomorra com juízo. E é possível que tenha havido com Noé e seu filho Cão algum episódio muito violento envolvendo sexualidade. Porque Cão viu o seu pai bêbado e nu. E quando Noé percebeu que ele tinha sido observado pelo seu filho Cão, Noé amaldiçoou o seu filho de tal forma que essa maldição segue por todas as gerações de Cão até hoje. Não pode ter sido só o pai constrangido porque o seu filho o viu nu. alguma coisa satânica envolvendo a área sexual prevalecia entre os homens, de tal forma que quando isso cresceu lá na frente, nós lemos no texto de Gênesis, quando Ló recebe os dois anjos, eram dois anjos, dois homens lindos, eu imagino dois homens, eu acho que o texto fala dois homens, isso mesmo, dois homens, eu imagino dois homens lindos, que chegaram e faziam diferença na praça. E Ló recebeu e disse, entra logo, e serviu uma comida para eles, e logo em seguida os homens começaram a bater na porta de Ló e disseram, quem são esses dois gatos, quem são esses dois homens maravilhosos que estão aí, nós não os conhecemos, traga-os para fora, nós queremos nos aproveitar deles. A Bíblia relata que Ló fechou a porta atrás de si e não, pelo amor de Deus, não, eles não. Ló sabia quem eram aqueles dois homens maravilhosos. E Ló chega a ponto de dizer, eu tenho duas filhas virgens. Eu entrego as minhas filhas, vocês fazem o que quiserem com elas, mas não toquem nesses dois homens. Isso é o suficiente para eu e você entendermos o nível de iniquidade, incluindo a área sexual, entre todas as outras áreas que podem estar corrompidas e cheias de iniquidade. Mas a área sexual era um sinal claro de o cálice transbordando. Então o Senhor trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Nós não vivemos um tempo diferente, nós vivemos exatamente esse tempo. Eu estava, nesses dias, ministrando lá em Salvador, e a igreja se reúne já por alguns anos, eu tenho o privilégio de ir ministrar e servir com eles alguns anos, e a cada ano vem um crescente. E Deus deu àqueles irmãos um encargo de semearem o Evangelho, de proclamarem o Evangelho, de adorarem o Senhor no meio da rua. E eu me sinto tão incapaz de estar naquele palco. Mas o tempo inteiro o Espírito Santo vem e me diz, você não tem que fazer nada, só me adore. Levante um altar de adoração, levante um altar de adoração, levante um altar de adoração. E a igreja tem prevalecido naquela cidade. Mas a cada ano, o ano passado eu compartilhei com os irmãos aqui algumas coisas que o Senhor foi me mostrando lá naquela festa satânica. E a cada ano você vê o crescimento da iniquidade. Nesse ano, além do aumento do número de casais explicitamente se manifestando pelas ruas, casais homossexuais, aconteceu um fato tão impactante, tão impressionante, tão satânico e tão sutil ao mesmo tempo. Esta mulher, tão conhecida, cantando, ela foi ao palco de um dos trios, anunciou, divulgou, trouxe a atenção, o foco para si, e ela fez uma encenação em cima desse trio, em que muitas caveiras a recebiam e ela morria, e ela foi colocada num caixão, e ela havia anunciado que todos os espíritos, todos os trios, todas as bandas, todo aquele povo, aqueles grupos todos, deveriam ficar atentos que em algum momento ela ressuscitaria. Então, na encenação, vem a música e, de repente, ela ressuscita, levanta do caixão e ela incorpora o personagem que ela chamou de a Rainha Má. E ela canta uma música que você já ouviu, de uma declaração satânica, que diz, o canto desta cidade é meu. E ela diz, estou lançando duas maldições. E essas duas maldições só serão quebradas quando todas as pessoas estiverem juntas, cantando, honrando, exaltando os antepassados do candomblé, da magia negra, da feitiçaria, das religiões africanas. E você vê no Rio de Janeiro, tem algo semelhante em que eles estão preocupados em honrar os ancestrais africanos, das religiões, de todas as filosofias, das doutrinas umbandistas, africanas. Como todos, muitos crentes também acham que isso é só uma fantasia, só uma brincadeira, só um desfile, mas isso é uma proclamação do império das trevas, tomando uma proporção como nós nunca vimos sobre a nossa nação. O que vemos no governo é só consequência da degradação, do acúmulo, do crescimento da iniquidade. E muitas vezes nós estamos preocupados se Deus vai mesmo nos abençoar para trocar o carro. Se a minha igreja me agrada. Se as minhas necessidades estão supridas. Se as pessoas que eu preciso me agradando estão à minha volta e estão fazendo o que eu esperava que elas fizessem. E muitas vezes eu estou preocupado com os meus projetos, terrenos, temporais, e muitas vezes infrutíferos. E como nós vimos desde o início desse culto, esse pequeno grupo, no lugar que o Senhor separou, nós começamos a adorar o Senhor e a declarar a Ele: Tua é a glória, Teu é o reino, Teu é o poder. Senhor, independente do que está acontecendo, como nunca aconteceu em Belo Horizonte, aqui, nesses quarteirões à volta, e não só nesses quarteirões à volta, mas em inúmeros outros pontos da cidade, onde o diabo está distribuindo sua farra e sua iniquidade, nós estamos aqui para declarar: Tu és o Rei, Teu é o reino, Tu é a glória, Teu poder. Não cabe na minha vida eu ficar cuidando só de mim, eu orando só para mim, eu escolhendo só o que me agrada. Não cabe eu olhando só para o meu umbigo. Senhor, eu sou um chamado pelo Senhor, eu fui chamado pelo Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu sou Teu filho, eu sou Teu ministro, eu entendo o que é o Teu reino, eu entendo o que é a Tua obra, eu entendo qual é a minha missão, eu entendo qual é o privilégio de sermos os únicos nesse país e nessa terra que, em meio a todo o culto e a festa satânica, estão dizendo: não, o reino pertence a Ele, a glória é Dele, a terra é Dele, é Ele quem reina, é Ele quem atua. Nós não permitimos de forma alguma que Satanás atrevidamente venha convencer as pessoas de que o reino é Dele, o reino pertence a Jesus Cristo. No final de tudo, Satanás estará esmagado debaixo dos nossos pés, amarrado sem força, aprisionado por toda a eternidade no inferno, com todos os seus demônios e todos aqueles que viveram também debaixo da independência. Senhor, eu quero um discernimento, eu quero um despertamento para quem eu sou como crente, para quem eu sou como salvo em Cristo Jesus. O céu é certo, o céu é garantido, o céu é de graça. Na verdade, quem tinha que pagar pelo céu já pagou. Para mim e para você, é só uma questão de crer e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas isso não terá acontecido se, ao me entregar confessando-o como Senhor e Salvador, eu não desejar ardentemente servi-lo. Se eu não desejo ardentemente servi-lo, se eu só quero usá-lo para o meu benefício, é provável que eu não tenha sido verdadeiramente salvo. E se por acaso eu fui salvo mesmo, ninguém precisa discutir, ninguém precisa averiguar isso, mas se eu fui salvo mesmo, só estou levando uma vida encantado por este século, eu quero pedir ao Senhor que me desperte, que mexa comigo. Senhor, eu não estou pedindo ao Senhor um anjo me visitando, uma revelação, eu só estou pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero dar um passo, um pequeno passo, te servindo, Eu quero ter o entendimento de que eu sou teu profeta. Eu não estou aqui cantando, eu não estou aqui lendo a Bíblia, eu não estou aqui orando, eu não estou me unindo com os meus irmãos, porque já que eu estou descansado, então hoje eu vou ao culto, legal, não, hoje eu não vou, eu estou... Não, Senhor, eu não tenho tempo para isso. Eu vou ter a eternidade para descansar e curtir o resort. Senhor, eu só quero realmente que a minha vida seja integralmente dedicada ao Senhor. Eu quero mudar as lentes dos meus olhos. Eu quero, Senhor, ter a visão do Senhor. Eu quero entender, eu quero crer de forma simples, mas ousada, que é nosso privilégio estarmos hoje nesse lugar, nesse pequeno auditório, cantando louvores, atraindo o Senhor, e que mesmo que seja tão grande a nuvem desse movimento que atrai e cultua Satanás, os seus demônios, nós estamos aqui para proclamar: teu é o reino, tua é a glória, tua é a soberania. Nós somos teus, e essa cidade pertence ao Senhor, e nós estamos reivindicando as vidas, nós estamos reivindicando nossos familiares, como viemos para o altar, nós estamos nomeando um por um deles, Senhor, e nós estamos dizendo que vem o reino do Senhor, que vem a luz do Senhor, que seja uma coisa tão simples, tão singela, insignificante, no meio daquelas avenidas de Salvador, Senhor, que nós possamos estar ali proclamando: Jesus Cristo é o Senhor. Satanás, o seu fim está escrito no decreto eterno de Deus. As Escrituras sagradas que você teme, que você sabe que acontecerão, Senhor, nós estamos declarando em nome do Senhor contra o inimigo e contra todas as hostes do inferno. Eles estarão debaixo dos nossos pés, amarrados e sem força, e eles estarão por toda a eternidade presos no inferno, vencidos, vencidos pelo Cordeiro. Senhor, me ajuda a viver isso e aplicar isso no dia a dia da minha vida. Nas pequenas coisas do casamento, nas pequenas coisas da família, nas pequenas coisas, Senhor, dos relacionamentos, da minha vida profissional, das minhas ansiedades materiais, dos sonhos, de tudo aquilo que eu invisto a minha vida, o tempo. Senhor, eu quero priorizar o teu reino. Eu estou entendendo quem eu sou. Como fomos ministrados nessa manhã. Paulo diz em Efésios que vocês andem segundo a vocação, dignos da vocação que foram chamados. É muito doido, é muito louco, é muito esquisito, tem que ser muito crente para acreditar e viver dia após dia que eu sou um profeta do Senhor nessa terra, que eu estou aqui para anunciar, que eu anunciando aqui dentro desse auditório, teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, eu estou cumprindo um propósito de Deus. É só isso que eu preciso, filho. Pode ir para casa descansado, vai dormir tranquilo, os meus anjos estão guardando você, eu só preciso disso, que você priorize isso, que você saia para o seu descanso, que você saia para o seu trabalho, que você vá servir as pessoas, que você vai viver a sua vida, mas sempre tendo convicção: eu sou o ministro do reino de Deus, e eu estou anunciando o reino, a glória, a presença, o poder do Senhor, e eu quero interceder pelas pessoas, eu quero orar pelas pessoas. Senhor, então nós estamos orando por aquela cantora. Aquela cantora não é má, aquela cantora foi criada à imagem e semelhança de Deus, aquela cantora já foi pura, como uma criança, a ela pertence o reino, mas o diabo entrou e trouxe cegueira, e com a cegueira o diabo a conduziu a gerar muitos pactos, muitas legalidades, e agora o diabo é o senhor daquela vida. Mas nós declaramos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para alcançá-la, e nós proclamamos que aqueles demônios sejam amarrados, que aqueles principados e potestades percam as forças, e que o reino de Deus entre, que a luz do reino de Cristo entre, que o amor de Jesus Cristo alcance o mais profundo do seu coração, e que ela se renda a Jesus Cristo, e que ela seja salva, e que Satanás não possa levá-la para a eternidade. Assim inúmeros outros, talvez alguém que você possa dar o nome, que mora na sua casa, mora na sua família, que mora na sua casa, que mora na sua vizinhança, que você tem amizade. Senhor, eu quero interceder, eu quero interceder, eu quero interceder. Nós não podemos fazer nada, nós não temos como ir lá e desligar aqueles carros de som, nós não temos como ir lá e convencer as pessoas. Eu estava adorando o Senhor, cultuando o Senhor, e as pessoas passavam bêbadas, as pessoas passavam criticando, as pessoas passavam rindo, as pessoas passavam reverenciando com temor, as pessoas passavam, iam como pessoas encantadas, cegadas das trevas, lá para o meio da festa. Você não vai entender anda aqui agora, pelas esquinas, seus vizinhos, as pessoas, crianças, jovens, velhos, colocando suas máscaras, colocando suas fantasias, brincando com coisas que são do inferno, sem ter noção que são do inferno. Mais do que isso, se você disser a elas que aquilo é do inferno, elas vão te criticar, elas vão te resistir. Ninguém anuncia isso, ninguém vê os números, ninguém anda como eu andei lá em Salvador, por algumas ruas, lá dos bairros pobres, antes de chegar nesse lugar, e você vê muita desgraça. Ninguém anda pela madrugada e vê as pessoas caídas, vê a violência, vê os assassinatos, vê a prostituição, os adultérios, a violência sexual. Ninguém vê, a imprensa não anuncia isso. O diabo, a cada dia, ganha mais território. E não vêm porque estão cegadas pelo príncipe desta terra, príncipe do mundo. Só, Deus só tem um povo. E eu e você falamos que fazemos parte desse povo. Deus só tem um grupo de pessoas nessa terra que pode interceder por aquelas vidas, que pode proclamar sobre a cidade. E em nome do Senhor Jesus, eu quero lançar aqui um desafio para nós, que no ano que vem nós não saiamos. Eu me comprometo a não sair, não vou ministrar em nenhum outro lugar, e que nós tenhamos os dias desse feriado, que seja aqui dentro, que seja no outro auditório que o Senhor pode nos dar, aonde o Senhor nos permitir, adorando, proclamando, profetizando, e nós vamos envolver outras igrejas. Eu quero pedir a esses irmãos que estavam ministrando aqui hoje, que encabecem aqui um grupo de louvor, as músicas, outros ministérios, e nós vamos ter o tempo todo de adoração, de palavra profética, de um trono de louvor, de adoração ao Senhor, aonde Deus permitir, e nós vamos nos revezar aqui todos os dias, e nós vamos estabelecer uma vigília de adoração, de proclamação, de intercessão, e nós não vamos sair para lugar nenhum, nós vamos cumprir nossa missão com toda alegria e honra diante do Senhor. E nós vamos afetar as regiões celestes dessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar nesse momento. Nós ouvimos muitas notícias sobre a iniquidade, a devassidão, a promiscuidade, aquilo que o diabo está fazendo na área sexual, seja com as crianças, seja com homens, com mulheres, novos, velhos. Nós comentamos como a sociedade está, como os homens estão, como as autoridades estão aceitando as coisas, o que está acontecendo na mídia. Eu queria desafiar cada jovem, cada adolescente, cada adulto aqui. Se você for assistir um filme que tem essa oferta sexual promíscua, que tem a proclamação de procedimentos sexuais satânicos, explícitos ou sutis, que você vê e assiste lá um padrão de vida em que qualquer tipo de relacionamento sexual é permitido, que você desligue, que você diga: minha mente é santa, meu corpo é santo, meus olhos são santos, eu não quero um seriado, um filme, um documentário, uma propaganda que abona esse estado desgraçado que o diabo está colocando sobre os homens, de perversão sexual, de liberação sexual. Eu pertenço ao Senhor, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu quero santidade para a minha vida, quero santidade para os meus olhos, para a minha mente. E todas as vezes que eu ouvir essas notícias, que eu vir esses filmes, que eu souber de tudo isso, eu quero me levantar como um intercessor. Senhor, estamos ouvindo outra notícia do governo liberando uma cartilha, do governo permitindo isso, permitindo aquilo, de alguém casando-se com outro homem, de outro homem casando-se com outro homem, de uma mulher casando-se com outra mulher, de uma promiscuidade infantil. Senhor, nós, aonde, em qualquer momento que eu ouvir alguma coisa, eu quero me levantar como um intercessor. Senhor, eu estou proclamando em voz alta, na autoridade do teu nome: Satanás, você está vencido debaixo dos nossos pés, e eu proclamo sobre você o sangue de Jesus Cristo, e eu declaro em nome do Senhor que essas pessoas que estão envolvidas naquilo sejam alcançadas pela luz do Evangelho de Jesus Cristo, que o amor de Cristo caia sobre o coração como bálsamo, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, e nós vamos exercer exercer nossa função, porque Deus não tem outras pessoas, os seus anjos não farão isso, somos nós que vamos fazer isso com a nossa voz, crendo de todo o coração, nos esforçando, renunciando a nós mesmos e declarando como igreja: Senhor, nós queremos afetar estas vidas, nossa sociedade, nós não vamos ver uma grande revolução e tudo isso revertendo. Não, Senhor, o fim é o juízo do Senhor. Está escrito na história de Noé, está escrito na história de Nimrod, está escrito na história de Sodoma e Gomorra, está escrito no Apocalipse. O fim é o teu juízo. Mas, Senhor, nós somos teus agentes para salvar algumas vidas dos perdidos. E eu creio que eu não tenho que sair lutando com minha espada, eu tenho que sair guerreando na oração. O Senhor vai abrir portas para eu testemunhar para alguém. O Senhor vai abrir portas para eu ensinar o caminho do Senhor a alguém. O Senhor vai abrir portas para que eu, de fato, ponha a mão na massa, atue, trabalhe, sirva o Senhor de forma concreta. Mas, Senhor, tudo será fruto de uma convicção de intercessão. Intercessão. Não é indignação, não é pedido de misericórdia, é intercessão consciente. Eu sei como está a sociedade, eu sei como o diabo está agindo, e eu quero orar por aquela cantora, eu quero proclamar o Evangelho de Jesus Cristo chegando a ela. Senhor, ainda que seja pelo vale da sombra da morte que ela tenha que passar, que ela passe pelo vale da sombra da morte e encontre luz. Mas quem sabe será numa intervenção milagrosa do Senhor, no meio daquele carnaval, que o Senhor, como fez com Saulo, se apareça a ela, se apresente a ela e se manifeste poderosamente, e ela se renda a Jesus Cristo. E não só ela, Senhor, mas tantos outros que nós vemos, talvez dentro da igreja mesmo, pessoas que estão encantadas com tantas coisas. Senhor, eu quero trazer para mim, para a minha vida, para a minha realidade, um temor tão intenso, que me transforma em um intercessor à disposição do Senhor. Eu convido você a vir aqui à frente, a estar aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Quem são seus familiares que estão no carnaval? Eu estava ministrando lá no palco em Salvador. Muito poucas pessoas, pouquíssimas pessoas paravam. Pouquíssimas pessoas prestavam atenção. Mas de vez em quando os irmãos conseguiam, distribuindo os folhetos, falando com alguns, conseguiu a atenção de alguns. E num determinado momento, um desses que vinha na área que estávamos, um jovem casal, suas latinhas de cerveja, com sua roupa, seu abadá, indo em direção à festa, eles estavam entrando. Os irmãos começaram a ministrar a eles e aquele rapaz começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. Naum estava lá, viu isso, Naum? E eles foram ministrando aquele rapaz. Deus trouxe quebrantamento, arrependimento naquela vida. Uma pessoa que seja, uma pessoa no meio daquela multidão, uma pessoa que seja, oh Senhor, vale mais que o mundo inteiro. E eu convido você a levantar a sua voz e orar por familiares que você sabe que estão no carnaval agora. Cite o nome deles. Senhor, eu estou orando por fulano, por ciclano. Senhor, eu estou orando pelo meu primo, pelo meu irmão. Senhor, eu estou orando pelos meus familiares, pelos meus amigos. A nossa oração é: Senhor, envia um anjo. São mensageiros à disposição dos que hão de herdar a vida eterna. E nós estamos humildemente pedindo ao Senhor: envia um anjo para soprar na sua mente. Esse não é o seu lugar. Envia um anjo do Senhor. Envia um sopro do teu espírito. Envia do teu fogo, Senhor. Aonde o diabo está conseguindo chegar para destruir, para levar uma moça a um relacionamento sexual, para levar um rapaz a uma destruição com drogas, com qualquer uma dessas promiscuidades das trevas, Senhor, nossos familiares, nossos amigos, Senhor, nós estamos pedindo, Senhor, envia o anjo agora, Senhor. Nós temos agora alguém que estava na igreja e que está celebrando e festejando em algum lugar, no meio do carnaval, junto com uma pessoa que não é sua esposa, não é seu marido, e estão se envolvendo, Senhor, na promiscuidade. Em nome do Senhor, nós estamos pedindo, envia os teus anjos agora, Senhor, e resgata. Levanta nessa cidade, Senhor, assim como o diabo achou que poderia fazer, levanta nessa cidade inúmeros focos de louvor, de adoração. Desperta a tua igreja para que, Senhor, a obra do Senhor, a adoração, o trono de culto ao Senhor, desfaça o poder das trevas. Senhor, nós pedimos ao Senhor que no próximo ano nós vejamos claramente, Senhor, o enfraquecimento de todo o intento da Belotur ou de qualquer órgão do governo, Senhor. De qualquer iniciativa privada, Senhor. De qualquer ação maligna, Senhor, para apoderar-se dos lugares da nossa cidade. Nós declaramos, caia por terra em nome de Jesus. Come ale que ele ferou morae terinok fora lara farana. Vidas que vão para o inferno, Senhor. Vidas, Senhor, que vão sofrer tanto por causa dos grilhões das trevas. Ajuda-nos, leva-nos, Senhor, desperta-nos para sermos agentes teus de salvação. Ore, ore ao Senhor, irmão. Não pare, levante a sua voz e guerreie. Talvez você precise ser humilde e reconhecer, Senhor, eu não dou atenção para isso, eu não sinto nada, eu não me desperto, eu não me acho assim, com um encargo, responsável por nada disso. Senhor, eu não penso, eu não oro, eu não sinto, eu não choro. Desperta-me, Senhor, para te servir. Desperta-me, Senhor, para ver. Desperta-me para sentir a dor. Desperta-me para sentir o que o Senhor sente e vê. Mulheres, meninas, velhos, homens, crianças que estão sendo levadas por demônios, amarradas e como oferendas chamadas de pipoca, vão correndo atrás de uma corda dos grilhões das trevas. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Senhor, nós oramos por irmãos, por crentes, pessoas salvas verdadeiramente, mas que estão no sono, que estão, Senhor, no comodismo, estão cegadas pelo diabo, Senhor, com questõezinhas pessoais, com questõezinhas da sua alma, Senhor, e por isso estão agora, Senhor, assistindo a TV, por isso estão agora dormindo, por isso estão agora talvez alimentando angústias e amarguras, e poderiam estar diante do Senhor, reforçando, Senhor, a voz do clamor, a palavra profética. Senhor, desperta os nossos irmãos.